Amadas, vamos continuar intercedendo e orando pela nossa casa, fazendo a nossa faxina espiritual e colocando toda a imundícia para fora, para que o Senhor venha fazer da nossa casa um lugar cheio de paz, para que o Senhor venha fazer da nossa casa um paraíso. A palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e que a tola derruba com as próprias mãos. Querida, será que você com as suas próprias mãos tem derrubado a sua casa? Então, a partir de hoje, você vai ter uma postura dentro da sua casa de apaziguadora, de uma mulher obediente a Deus, de uma mulher de oração, e tudo vai mudar dentro da sua casa. E pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus Cristo, as coisas vão ser diferentes dentro da sua casa a partir de hoje. Vamos orar, vamos expulsar Satanás, porque quando a luz de Cristo chega, toda a escuridão tem que sair em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias, aleluias, aleluias. Pai querido, nós ainda estamos apresentando, Senhor, a nossa casa diante de Ti, Senhor. Ah, Senhor, Tu conhece o nosso coração, coração de mulher que quer morar num lugar cheio de paz, de organização, de limpeza. Ó, Senhor Deus, ah, Jesus, Tu me mostra, Senhor, tantas contendas, tantas brigas no meio dos lares, tanta discussão, Senhor, tantas palavras que ferem, que machuca, tantas cobranças, meu Pai, tantas críticas, tantas palavras de maldição que são ditas no meio dos lares. Ah, Jesus Cristo, eu intercedo por esta mulher neste dia, Senhor. Toca no coração dela, Jesus, que ela venha ser uma mulher, Senhor Deus, diferente dentro da sua casa. Ah, Jesus, ajuda ela, Deus. Ajuda ela, Senhor Deus, a não permitir que as brigas, que as discussões, Senhor Deus, venha fazer morada dentro da sua casa. Vale a pena se calar, Senhor. Vale a pena se calar, porque Tu és o Deus que trabalha em prol da nossa causa. Ah, Jesus, repreende agora, Senhor, esse espírito de crítica, de cobrança. Repreende agora, Senhor, essas palavras duras que são ditas dentro desta casa, Jesus. Vai produzindo a Tua paz. Vai produzindo, Senhor, o Teu aconchego. Venha, doce Espírito, para a casa desta mulher. Venha, venha, Senhor. Tira, Senhor Deus, toda a palavra dura, toda a palavra que fere. Ah, Senhor Deus, aleluia. Hoje é o dia da mudança, da transformação. É o dia que o Senhor vai trazer paz para esta casa. É o dia que a luz de Cristo vai brilhar no meio desta casa. Vai saindo agora todo espírito de brigas, de xingamento, de crítica, toda cobrança. Vai saindo agora de dentro desta casa, da casa desta mulher agora, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu te ordeno, dureza de coração vai sendo quebrada agora. Ah, Senhor Deus, toda reclamação que sai da boca desta mulher, é ajuda ela, Senhor, a se calar, ajuda ela a confiar que o Senhor, a partir de hoje, comanda a causa dela. Peleja, Tu és o guerreiro valente que luta e que peleja pela causa desta mulher, Senhor. Não precisa dela reclamar, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, Tu me mostra agora uma casa cheia de bagunça. Tu me mostra agora, Senhor, uma casa que nunca para arrumada, cheia, Senhor, de entulho, cheia de coisas velhas, os quartos, Senhor, cheia de bagunça. Toda vez que esta mulher pensa em organizar esta casa, ela sente um cansaço, ela sente uma fadiga, ela sente um desânimo. Tu me mostra, Senhor Deus, esta mulher que passa o dia inteiro cansada, doente, deitada numa cama, sem ânimo para nada. Pai, em nome de Jesus, esta mulher que não consegue organizar a sua casa, em nome de Jesus, Espírito de Maria Mulambo, eu te repreendo de dentro desta casa. Tu que quer impedir que a vida entre nesta casa, Tu que quer trazer esse desânimo para a vida desta mulher, eu te repreendo agora. Saia desta mulher. saia da casa dela agora, demônio. Espírito que entrou para trazer destruição para esta casa, espírito que entrou para trazer desorganização, para trazer morte para esta casa. Esta casa que não tem vida, que não tem alegria, esta casa que não tem beleza, esta casa que está cheia de coisas velhas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Maria Mulambo, eu te repreendo da vida desta mulher. Saia, saia, saia debaixo da cama dela, saia, saia das coisas dela, saia. Você que veio para trazer destruição, para trazer separação, para trazer morte dentro desta casa, eu te ordeno agora, no poder que há no sangue do Cordeiro de Deus, eu te repreendo, eu te repreendo a poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus te repreenda, o sangue de Jesus te repreenda, espírito de miséria, espírito de dívida, e o sangue de Jesus te repreenda agora. Você que tem quebrado todas as coisas dentro desta casa, você que tem fazendo as coisas tudo estarem se quebrando, vai saindo agora. Vai saindo agora, vai saindo agora pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Saia na mente desta mulher, sai agora, há dias que ela acorda com angústia, há dias que ela acorda e não tem força para cuidar da sua casa, para lavar a sua roupa, para organizar, para comprar algo novo para a sua casa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vai saindo agora, vai saindo agora de dentro da casa dela. Pai, eu profetizo que a casa desta mulher, a partir de hoje, será um lugar cheio de alegria. Eu profetizo, Pai, que a partir de hoje, a casa da mulher, desta mulher, será um lugar cheio de vida. Senhor Deus, vai fazendo morada, Espírito de Deus. Todo demônio que está escondido na casa desta mulher, que está sendo usado, usando as pessoas de dentro da casa desta mulher, Senhor Deus, vai expulsando agora, vai expulsando agora. A tua palavra diz que o Senhor me deu autoridade para expulsar demônios, para pisar em escorpiões e serpentes. No nome de Jesus, eu expulso agora todo demônio que está fazendo morada nesta casa. Saia, saia do coração deste homem, saia do coração desta mulher, saia do coração destes jovens agora, agora, agora, pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. Saia, saia. Não adianta tu resistir o poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu te ordeno agora, saia desta casa. Pai, vem perdoando esta mulher por toda a palavra de ódio, de ira, de fúria, por toda a abertura que ela deu para os demônios. E a partir de hoje, Deus, entra no coração desta mulher e ajuda ela, ajuda ela, ajuda ela, Senhor Deus, a edificar a sua casa. Aleluia, aleluia. Demônio da sujeira, demônio da imundícia, demônio da podridão, vai saindo agora, vai saindo agora, vai saindo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Nós te agradecemos, Pai, pelas coisas que o Senhor moveu hoje na casa desta mulher, Deus, e a partir de hoje ela vai ver a diferença, no nome de Jesus Cristo de Nazaré.